Dia 9. O dia do humanitarismo. O nascido no dia 9 carrega uma energia intensa, capaz de resoluções rápidas e certeiras. Profundamente interessado por tudo e por todos, é alguém ativo, tanto nos pensamentos quanto nas ações. Suas aptidões naturais fazem com que tenha facilidade para qualquer atividade que exija energia e esforço, e sua presença transmite confiança e segurança para aqueles ao seu redor. É um realizador nato. Tudo o que deseja, de alguma forma, consegue concretizar. No entanto, essa mesma facilidade pode levá-lo a postergar ações acreditando que terá tempo de sobra para realizar seus planos. Tem um talento especial para ganhar dinheiro, mas, por não se apegar a bens materiais, não se preocupa muito em acumular ou poupar. Sua natureza é generosa e desapegada, o que o torna um ser naturalmente filantrópico e voltado para causas coletivas. Independente, liberal e audacioso, não teme desafios. Combativo e destemido diante do perigo, encara as derrotas, não como fracassos, mas como oportunidades para se reinventar. Sua energia se renova com facilidade, e por isso, raramente se abate diante das dificuldades. No entanto, seu ponto fraco é a falta de persistência. Mesmo com grandes talentos, pode se ver mudando de objetivo antes de alcançar o que deseja, simplesmente por sentir a necessidade de novas experiências. Isso pode impedir que aproveite todo o potencial de suas habilidades. Apesar de conseguir manter a calma diante de situações que magoam seu orgulho, há momentos em que explode em revolta incontrolável, podendo destruir em segundos algo que levou anos para construir. No entanto, essas explosões são passageiras. O número 9 não sabe guardar rancor por muito tempo e não consegue odiar verdadeiramente. Sua alma é generosa demais para carregar ressentimentos por períodos prolongados. Filantrópico, humanista, artístico e intelectual, tem uma presença de espírito marcante. Sua capacidade de expressar emoções e sua intensidade dramática fazem com que tenha uma aura magnética e inspiradora. O amor e a afeição são de extrema importância para sua vida e, por esses sentimentos, é capaz de abrir mão de muitas coisas. Por outro lado, sua independência e forte personalidade fazem com que não aceite ser forçado a nada. Se não quiser fazer algo, ninguém será capaz de convencê-lo. Muitas vezes, acaba sendo visto como o culpado por desentendimentos e discórdias, mesmo que não tenha nenhuma relação com o ocorrido. Essa tendência pode atrapalhar sua tranquilidade e felicidade, pois carrega consigo um peso emocional que, na verdade, não deveria ser seu. Seu destino é marcado por constantes mudanças. Viagens, deslocamentos e transformações fazem parte da sua jornada. No entanto, essas mesmas mudanças podem trazer perdas, desapontamentos e separações de pessoas queridas. Para evitar sofrimentos desnecessários, ou pelo menos minimizá-los, é essencial aprender a se desapegar das retribuições e expectativas. As recompensas virão não pela busca de reconhecimento, mas pela entrega ao próximo, pelo servir e pelo impacto positivo que pode gerar no mundo. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 9, o segredo do sucesso está no equilíbrio entre suas emoções e sua missão de vida. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Desenvolva sua persistência. Você tem talento para realizar grandes feitos, mas precisa se comprometer a ir até o fim. Evite abandonar projetos no meio do caminho. 2. Aprenda a canalizar sua intensidade emocional. Suas emoções são poderosas e podem ser uma grande força criativa. Use sua energia para construir, em vez de se deixar consumir por explosões momentâneas. 3. Pratique o desapego. Você veio ao mundo para servir e as maiores recompensas da sua vida virão não pelo que você recebe, mas pelo que você oferece ao mundo. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua paixão e energia em um legado que realmente faça a diferença?